Bom dia, Frecaneca FM 101.5. Aqui quem fala é Yara Lima e você está ouvindo o programa Batucada. A partir de agora, eu convido você para ouvir muito samba até meio-dia. E a gente vai começar o programa de hoje fazendo uma homenagem, né? Uma triste homenagem, mas de qualquer maneira, para registrar nossa felicidade de ter conhecido esse amigo querido que deixou a gente recentemente de uma forma muito inesperada, né? Renato Seabra, filho da Bomba Demetério, figura muito presente no samba recifense, um dos diretores aí do Samba da Galinha no Azeite do Dendê. Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos pessoais para esse pequeno, grande homem, que foi uma pessoa que me abriu os braços quando eu precisei fazer a primeira reportagem sobre o Samba da Galinha no Azeite do Dendê. Foi uma matéria para o Jornal do Comércio, ainda em março, né? Quando esse samba, que hoje é considerado um dos maiores encontros de sambistas de Pernambuco, quando eles abriram as portas, né, para as mulheres pela primeira vez. Então, em memória de Renato Seabra, queria mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo aí, os amigos que devem certamente estar na casa de Daniel do Barracão, ali também na Bomba Demetério. A gente vai soltar aqui uma série de sambas que ele gostava e também que os nossos amigos músicos sempre cantavam para ele nas rodas de samba. Então, vamos começar com o hino do Samba da Galinha no Azeite do Dendê, né, essa entidade aí do qual Seabra era um dos diretores. Essa composição é de Pagode Nascimento. Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Vem cá, vem ver. Vai começar a galinha no dendê. Vem cá, vem cá, corre pra ver. Vai começar a galinha no dendê. Já é o maior encontro de sambistas, abrindo alas pro samba passar devagar. Aqui quem manda é o samba, não insista. Respeito conduz você a um bom lugar. Já é o maior encontro de sambistas, abrindo alas pro samba passar devagar. Aqui quem brilha é o samba, não insista, não. O respeito conduz você a um bom lugar. Vem cá, vem cá, vem ver. Vai começar a galinha no dendê. Vem cá, vem cá, corre pra ver. Vai começar a galinha no dendê. Pela dor, pelo amor, a força de cantar voltou pra mostrar nossa verdade. Aqui não mais se dança separado, tudo junto e misturado, preto no branco, irmanado, preta com preto, num olhar trocado, fazendo um X no amor. Vem cá, vem cá, vem ver. Vai começar a galinha no dendê. Vem cá, vem cá, corre pra ver. Vai começar a galinha no dendê. Filho de Jorge é amado, simplesmente porque foi tocado por um fio de amor prateado, singelamente replicando a lua de Jorge no mar. Todo filho de Jorge é amado, simplesmente porque foi tocado por um fio de amor prateado, singelamente replicando a lua de Jorge no mar. Vem cá, vem cá, vem ver. Vai começar a galinha no dendê. Vem cá, corre pra ver. Vai começar a galinha no dendê. Olha o alvoroço malandro, pega leve na farinha. Olha o alvoroço malandro, pega leve na farinha. Olha o alvoroço malandro, pega leve na farinha. Chegou a galinha. Alô, Seabra, minha razão. Isso. Segura, malandro. Olha a pimenta. Tô de sol.

me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas se esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal, e que o bem sempre vence o mal. Me transformei em poeira, subi e você não viu, e nos braços do vento fui passear. Hoje embriagado no sorriso, fico assistindo você chorar. E apesar de me fazer tanto mal, na hora que eu mais precisava, me negou a mão. Meu Deus, eu consegui ficar de bem com a vida, e você, igual as pedras, hoje rola pelo chão. Me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal, e que o bem sempre vence o mal. Me transformei em poeira, subi e você não viu, e nos braços do vento fui passear. Hoje embriagado no sorriso, fico assistindo você chorar. E apesar de me fazer tanto mal, na hora que eu mais precisava, me negou a mão. Meu Deus, eu consegui ficar de bem com a vida, e você, igual as pedras, hoje rola pelo chão. Me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas se esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal, e que o bem sempre vence o mal, e que o bem sempre vence o mal. Frei Caneca FM 101.5, aqui quem fala é Yara Lima e você está ouvindo o programa Batucada. A gente acabou de ouvir agora Roberto Ribeiro com Planta Imortal, uma música de Serafim Adriano. Na sequência, a gente ouviu Saudade Louca, na versão de Zeca Pagodinho, mas que, na verdade, é uma música de Arlindo Cruz. Na sequência, Fogo de Saudade com Fundo de Quintal, mas que é uma composição de Sombrinha com Adilson Victor. E lembrando que a gente abriu o bloco com Pagode Nascimento cantando Samba da Galinha no Azeite do Dendê. A gente vai estrear esse segundo bloco aqui com mais um samba autoral pernambucano. Na verdade, é uma pré-estreia, tá, gente? Essa canção chama Meu Alvará, é de Beto Roosevelt, que vai estar presente no primeiro CD, que ele ainda está gravando e finalizando. E aí a gente vai ouvir aqui em primeira mão, né? É uma composição dele com Arlindo Júnior e com Toninho Mendonça, na voz de Manu Nascimento. Fica aqui com essa lindeza. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. A ferida do meu peito, dissimulado, vem me iludir. Não vou cair, teu cinismo não tem jeito. Lá vem você outra vez, querer voltar já não dá. Sai pra lá, faltou respeito. Bye. já não dá mais. Cicatrizou a ferida do meu peito. Dissimulado, bem me iludi. Não vou cair, teu cinismo não tem jeito. Lá vem você outra vez. Querer voltar já não dá. Sai pra lá. Faltou respeito. Vai na paz de Deus. Faça meu favor. Leva com você seu desamor. Vai bater e procurar outra porta. Vai doer, mas o mundo dá volta. Vou me libertar. Recebi de vez meu alvará. Vai bater, vai bater e procurar outra porta. Essa vai até eu emocionei. Mas o mundo dá voltas. Aprendi a lição. Vou me libertar. Recebi de vez meu alvará. Minha amiga Manu Nascimento, obrigada por abrilhantar essa canção. Por nada, Beto. Eu e todos os apaixonados que agradecemos por essa bela canção. Amigo é pra ouvir sem nada pra dizer, não ter o que pedir e sempre oferecer. Embora pareça que não, amigo é inimigo do não. Não liga pra rima, não lê, mas assina, confia no aperto de mão. Muito mais além do que se vê no espelho, aquele que faz bem sem ter que dar conselho. Eu miro, ele aperta. Eu erro, ele acerta. Um Zé de fulana de tal. Maria é seu porto final. Eu canto, ele agita na palma da mão. Se toco, ele tira a poeira do chão. Pessoa de fé é sim, assim. E pula na frente e pergunta quem é. Parceiro da noite num dia qualquer. É sim, assim. Que pula na frente e pergunta quem é. É sim, assim. Parceiro da noite num dia qualquer. Amigo, amigo é pra ouvir sem nada pra dizer. Não ter o que pedir e sempre oferecer. Embora pareça que não, amigo é inimigo do não. Não liga pra rima, não lê, mas assina, confia no aperto de mão. Muito mais além do que se vê no espelho, aquele que faz bem sem ter que dar conselho. Eu miro, ele aperta. Eu erro, ele acerta. Um Zé de fulana de tal, yeah. Maria é seu porto final. Eu canto, ele agita na palma da mão. Se toco, ele tira a poeira do chão. Pessoa de fé é sim, assim. E pula na frente e pergunta quem é. É sim, assim. Parceiro da noite num dia qualquer. É sim, assim. E pula na frente e pergunta quem é. É sim, assim. Parceiro da noite num dia qualquer. É sim, assim. Na frente e pergunta quem é, assim, é quem é, assim, eu, parceiro da noite num dia qualquer, assim, assim, eu, Tudo bem, veja bem, eu prometo, até juro, não vou insistir. O amor acontece, é uma prece, sem fé melhor nem pedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou, o outro dia já vem. É manter sempre acesa a chama que apaga, acende também. Hoje nós percebemos que nós já não temos nenhuma razão. Se não temos assunto, pra que ficar juntos? É o fim da questão. Foi um tempo tão bom de alegrias e com o amor, que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que se passou nunca mais. Por isso então eu digo que a gente tem é que tentar ser feliz. E enquanto a vida há esperança no amor, se está bom a gente até pede bis. Mas se não está é bom pensar que o amor verdadeiro é lobo e cordeiro, é vidro e rubi. Sendo assim até mais, de repente a gente ainda pode curtir. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Vai, madrinha! Tudo bem, veja bem, eu prometo e até juro, não vou insistir. O amor acontece, é uma prece sem fé, é melhor nem pedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou, outro dia já vem. É manter sempre acesa a chama que apaga, acende também. Hoje nós percebemos que nós já não temos nenhuma razão. Se não temos assunto, pra que ficar juntos? É o fim da questão. Foi um tempo tão bom de alegrias e com um amor que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que se passou nunca mais. Por isso então eu digo que a gente tem é que tentar ser feliz. Enquanto a vida há esperança no amor, se está bom a gente até pede bis. É, mas se não está é bom pensar que o amor verdadeiro é lobo e cordeiro, é vidro e rubi. Sendo assim até mais, de repente a gente ainda pode curtir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Sonhar. Muito obrigado, Bete Carvalho, pela sua presença. De nada, Magno. Valeu, Quinteto. É um prazer cantar com vocês. Vamos lá. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Bye. jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me esta fantasia vestida de obsessão? Larará, a ti confesso que me apaixonei. Simplesmente não vi o que ficou. Já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Por cima do mar, eu naveguei, não encontrei o amor. Falta no meu mundo, vou me perguntar, está passa, me resta somente tomar a decisão de levantar o pano do meu barco e navegar juntinhos. Está faltando uma coisa em mim. Frecaneca FM 101.5, você está ouvindo o programa Batucada. A gente acabou de ouvir aí Sempre Acesa, né? Uma música lindíssima do Quinteto em Preto e Branco com Bete Carvalho, uma composição de Luiz Carlos da Vila e Sombra, né? Uma música que também era muito querida aí por Renato Seabra, lembrando que a gente está fazendo esse bloco todo em homenagem a esse pequeno grande homem, né? Puros sorrisos. E na sequência a gente ouviu Roberto Ribeiro com a seleção Acreditar, Meu Drama, Todo Menino é um Rei e Vazio. Na sequência, outra música também que era muito querida por Renato Seabra, Amigo, de Jorge Aragão. E a gente abriu o bloco com a versão, né, a pré-estreia aí de Beto Roosevelt, com Manu Nascimento cantando Meu Alvará, uma composição de Beto Roosevelt com Arlindo Júnior. Agora a gente vai entrar no samba autoral pernambucano, com a audição do disco De Dentro para Fora, de Dona Selma do Samba, ela que é considerada a nossa Ivone Lara do samba recifense. Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Eu quero ficar com você, eu quero sentir seu sabor. Espero que o mesmo que eu sinta você também me seja querer. Você é a outra metade do meu ser. Eu quero rolar com você na cama, na relva, na praia, toda semana. Ai, num complemento perfeito, nosso amor desse jeito não pode ficar separado. Eu quero você do meu lado. O nosso amor não tem fronteiras, nosso amor sem limites nem barreiras. Nunca vai precisar procurar por outra mulher. Na rua sou uma dama, na cama eu sou a mulher. Você também deseja querer. Você é a outra metade do meu ser. Vida no sorriso, pra não forte. Tenho que ser a fortaleza da fragilidade em que me encontro. E agora vou pedir forças ao Pai. Cada dia que se passa, a saudade aumenta mais. Mas se me perguntarem como estou, digo sorrindo. Poeira da saia, dessa morena faceira, samba de roda, samba de roda. escutar esse som. Meu coração bate depressa, que samba bom. Toca cavaco, pandeiro, toca gogô. Samba começa no sorriso de Totô. Lele, lele, lele. Obrigado, Senhor, pela conquista. Obrigado, Senhor, por ser sambista. Entre espinhos pode nascer uma flor. O samba foi a flor que germinou. Samba não tem certidão, CPF, identidade. É a alegria do povo, vai do morro pra cidade. É do Brasil, é brasileiro. E alegro meu país inteiro. Escutar esse som, meu coração bate depressa, que samba bom. Toca cavaco, pandeiro, toca gogô. Samba começa no sorriso de Totô. Obrigado, Senhor, pela conquista. Obrigado, Senhor, por ser sambista. Entre espinhos pode nascer uma flor. O samba foi a flor que germinou. Samba não tem certidão, CPF, identidade. É a alegria do povo, vai do morro pra cidade. É do Brasil, é brasileiro. Ela é Doxum, ela é Doxum, ela é Doxum. Filha de orixá, ela é Doxum. Cachoeiras, fontes, ela é Doxum. Mas filha de orixá, ela é Doxum. Ela é Doxum, ela é Doxum. Deusa da beleza, ela é Doxum. Dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é Doxum. Venha escutar, a cachoeira canta. O prazer se renova, pois Doxum tá lá. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de um homem também. Mas filha de orixá, ela é Doxum. Ela é Doxum, ela é Doxum. Deusa da beleza, ela é Doxum. Dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é Doxum. De um homem também. Mas filha de orixá, ela é Doxum. Ela é Doxum, ela é Doxum. Deusa da beleza, ela é Doxum. Dos rios e riachos, cachos, cachoeiras, fontes, ela é Oxum. Venha escutar, a cachoeira canta, o prazer se renova, pois Oxum tá lá. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de um homem tão bem. Mas filha de orixá, ela é Oxum, ela é. Ela é Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes. Ela é Oxum. É mel, perfume requintado, bracelete dourado. É assim que vem. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de um homem tão bem. Filha de orixá. Ela é Oxum. Frei Caneca FM 101.5, aqui quem fala é Yara Lima. Você está ouvindo o programa Batucada, porque o samba também é nosso. Nesse primeiro bloco do samba autoral pernambucano, a gente está ouvindo Dona Selma do Samba com o disco De Dentro para Fora, que foi lançado em conjunto com o Pagode Nascimento. Teve produção e arranjos de Anderson do Carmo, né? Esse artista polivalente. Beijo para você, Anderson querido. A gente acabou de ouvir aí pela ordem Edoxum, que na verdade é um afoxé muito celebrado nas rodas de samba por aí afora. Sorriso de Dodô, Samba de Roda, Destino Traçado e a Outra Parte do Meu Ser, né? Dona Selma do Samba, só lembrando, todas as composições dela são próprias, né? Agora a gente vai entrar com Coisas de Vovô. Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Vovó trazia seu lampião de gás. A gente sentava escutando as histórias dos seus ancestrais. Vovó trazia seu lampião de gás. A gente sentava escutando as histórias dos seus ancestrais. Tacinhazinha e vovó embalou dos vestidos rendados que ela engomou. Alma de leite ela foi pro senhorzinho. Vovó falava desse fidalgo bom carinho. Alma de leite ela foi pro senhorzinho. Vovó falava desse fidalgo bom carinho. O lampião, quanta emoção. Vovó lembrou-se dos tempos da escravidão. Um sentimento tão profundo a trazia seu lampião de gás. A gente sentava escutando as histórias dos seus ancestrais. Vovó trazia seu lampião de gás. A gente sentava escutando as histórias dos seus ancestrais. Tacinhazinha e vovó embalou dos vestidos rendados que ela engomou. Mamá de leite ela foi pro senhorzinho. Vovó chorei. E o silêncio falou mais do que mil palavras. Calei, enfrentei essa dor que machucava a alma. Voltei e fui bem recebido na roda de samba. Até a cuíca chorou pela volta do bamba. Até a cuíca chorou pela volta do bamba. Eu chorei, eu chorei. E o silêncio falou mais do que mil palavras. Calei, enfrentei essa dor que machucava a alma. Voltei e fui bem recebido na roda de samba. Até a cuíca chorou pela volta do bamba. Chorou pela volta do bamba. Foi aí, foi aí, ai. Percebi meu casulo tava entrelaçado. O samba era um caso do passado. Foi aí, foi aí, ai. Percebi meu casulo tava entrelaçado. O samba era um caso do passado. Não posso ficar. Sem essa energia, o samba é que alegra os meus dias. Não posso ficar sem essa energia. O samba é que alegra os meus dias. O samba é que alegra os meus dias. Algum guardado pelas armas do Senhor. São Jorge na praça da cavalaria, não esmoreço, estou na sua companhia. Mas São Jorge na praça da cavalaria, não esmoreço, estou na sua companhia. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele afasta o dragão. Oh, oh, oh, é o meu escudeiro, São Jorge guerreiro, quem me estende a mão. Eu sou devoto de Jorge, eu sou devoto de Jorge. Oh, oh, oh, oh, eu sou cavalo de Ogum. Ogunhê, minha bandeira é a fé, sou carregado de axé. Ogum, Ogum, Ogum, meu protetor, não me sinto derrotado, sou cercado e vigiado pelas armas do Senhor. Ogum, Ogum, Ogum, meu protetor, não me sinto derrotado, sou cercado e vigiado pelas armas do Senhor. São Jorge na praça da cavalaria, não esmoreço, estou na sua companhia. Mas São Jorge na praça da cavalaria, não esmoreço, estou na sua companhia. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele afasta o dragão. Oh, oh, oh, é o meu escudeiro, São Jorge guerreiro, quem me estende a mão. Eu sou devoto de Jorge, eu sou devoto de Jorge. Oh, oh, oh, eu sou cavalo de Ogum. Ogunhê, minha bandeira é a fé, sou carregado de axé. Eu sou devoto de Jorge, eu sou devoto de Jorge. Oh, oh, oh, eu sou cavalo de Ogum. Ogunhê, minha bandeira é a fé, sou carregado de axé. Que não cala, toca fundo em minha alma, mexe com meu coração. Onde houver madrugada, sigo toda embalada pelo toque das suas mãos. Traz na veia o seu compasso. É bonito esse amor, nele me acho. O samba é a voz que vem do coração. Onde houver samba, eu estarei, meu irmão. O samba é a voz que vem do coração. Onde houver samba, eu estarei, meu irmão. É violão, é violão. Brasileiro é violão, é cavaco, é pandeiro, é glamour, é meu samba brasileiro. O samba é a voz que não cala, toca fundo em minha alma, mexe com meu. Embalar. sambista traz na veia o seu compasso. É bonito esse amor, negro e acho. O samba é a voz que vem do coração. Onde houver samba, eu estarei, meu irmão. O samba é a voz que vem do coração. Onde houver samba, eu estarei, meu irmão. É violão, é violão, é cavaco, é bandeira. Jesus abençoe. Valeu, valeu, valeu. O samba é a veia mais forte do compositor. Valeu as lutas enfrentadas, as frias madrugadas, os amigos que ganhei. Valeu o que o samba me mostrou. O samba é minha terapia. O samba é tudo pra mim. Eu amo todos os sambistas. Eu sou o samba. Valeu. Frecanac FM 101.5. Você está ouvindo o programa Batucada. Nesse bloco do samba autoral pernambucano, a gente continua ouvindo Dona Selma do Samba. Escutamos agora Valeu, o samba, Devoto de Jorge, o retorno do sambista, e começamos o bloco por Coisas de Vovô. Frecanec FM 101.5, bom dia, você está ouvindo o programa Batucada e agora a gente vai entrar no samba autoral pernambucano. Com audição, aqui entrevista com Dona Selma do Samba, que gravou esse disco de dentro para fora. Dona Selma é considerada a nossa Ivone Lara do samba pernambucano, né? Faz parte aí da mesa do samba autoral de Pernambuco, considerada aí uma das maiores compositoras do estado. Vamos começar um pouquinho essa conversa, Dona Selma. Me conte um pouco da sua história, né? Você é carioca, começou a compor aí muito jovem ainda, aos 15 anos de idade, aos 18 entrou para o selo Copacabana Discos. Me conte como foi a sua trajetória de paixão pelo samba, como é que o samba entrou na sua vida. Meu pai escutava muito Noel, Seu pai era carioca também? Meu pai era carioca. Minha família toda. E eu me apaixonei por Nelson Rosa. E mamãe também gostava muito, a Dona Irã. A gente ficava vendo, né, aquelas músicas bonitas. Eu não gostava de outro ritmo, eu gostava desse ritmo. Aí eu comecei a compor. Aí eu falei assim, devagarzinho, vai, bom. Aí foi assim, de repente, explodiu. Mas você toca algum instrumento? Não, era não. A melodia já vem tudo já junto? Já vem tudo junto. Letra, melodia? Letra, melodia. E quem é que fazia os arranjos? Quem é que te acompanhava aí nessas criações nessa época? Ninguém. Ninguém. E como foi que você até chegou? Até hoje então? Também, ninguém. Não, ninguém assim, né? Você já tem esse disco gravado aí com o Pagode Não, assim, os que estão gravados, né? Aí já... E as rodas de samba também, que você também participa da roda de samba autoral. Sim, eu sou da mesa há 15 anos, mesa de samba autoral. Eu já estou 15 anos lá. E como foi que foi parar no Copacabana Discos? Me conta um pouco. Eu fui com uma tia, que naquela época, né, meu pai... Não podia andar sozinha, na moça solteira, imagina que horror. Ele era muito rígido, nós fomos escondidos até. A tia era solteira também? Não, era casada. Ah, ela estava indo escondida do marido, mas então. Mas ela gostava das minhas músicas. Ela falou assim, vamos lá na Copacabana. Aí eu fui. Aí nisso, dos rapazes de lá gostaram muito das minhas músicas. Aí ele foi falar com meu pai. Aí meu pai falou, de jeito nenhum, minha filha não entra para isso, não sei o quê. Aí a minha tia insistiu, foi escondida comigo novamente para me assinar. E eu assinei o contrato. E chegou a compor, como foi? O seu contrato era para cantar e para compor ou só para compor? Não, naquela época eu ia cantar. Mas aí, quando chegou a minha vez, porque tinha um cronograma, né, deles, eu não pude, porque já estava fechando a rádio, né? A Copacabana, o disco já estava fechando. Aí morreu, aí eu deixei para lá. Casei, e aí meu marido não deixou. Casou no Rio, qual era a sua idade quando você casou? Menina, nem lembro, eu já tenho 46 anos de casada. Nem lembro mais. Mas eu acho que eu tinha 20, 23 ou 22. Mas seu marido gosta de samba também? Ele não queria que você cantasse, mas ele gostava de curtir junto? Vocês saíam juntos pra samba? Nunca. Não? Nunca. Ficou uma vida totalmente reclusa do samba? Reclusa, dona de casa, cuidando dos filhos. Quando eu cheguei em Pernambuco? Há uns 20 anos, mais ou menos? Há 20 anos, 21 anos, por aí. Aí meu filho viu a mesa de samba num jornal. Aí eu falei assim, mãe, por que tu não vai lá mostrar suas músicas? Vamos só explicar um pouquinho aqui para o público. Quem não sabe, a Mesa de Samba Autoral de Pernambuco, ela é composta por alguns nomes também muito tradicionais do samba pernambucano, como Paulo Perdigão. Conta um pouco mais, dona Selma, para a gente. Paulo quem Perdigão, faz parte. Neguinho da Samarina, Manelzinho da Gigante, uns músicos maravilhosos. Tinha Rui Ribeiro também, que saiu, infelizmente. Falta de tempo. E qualquer compositor que vá na mesa é sempre bem recebido. Ela funciona aonde hoje, a samba de mesa autoral? Agora está no Teatro Mamulengo. O próximo encontro é dia 10 de agosto, às 19 horas. E quem quiser chegar pode apresentar suas próprias composições. Primeiro dá uma rodada com os compositores da mesa, depois a gente dá espaço, depois a gente volta, mas nunca... A gente deixa um compositor sem cantar. Ah, maravilha. Pronto. Aí seu filho viu no jornal. Mamãe, dá uma olhadinha nessa. Dá uma olhadinha. Eu fui, só que eu não tenho voz. Assim, a minha voz é baixinha demais. Aí tinha que aumentar o microfone. E lá só tinha homem, né? Aí diz Paulo que eles falaram, essa mulher vai cantar aqui? Não, não deixa não, porque não sei o quê, nem voz ela tem, não sei o quê. E não aumentava o microfone. Mas eu cantei assim mesmo. Aí eu falei assim, não, isso que eu quero, eu vou insistir, porque eles têm que respeitar. Exatamente. Entendeu? E até Paulo, então você estava distante força. Do samba há mais de 40 anos já. Mais de 40 anos. Eu fiz até uma música chamada Natanael nessa época, mas eu fiz pra cá. Porque... Eles estavam criticando uma mulher no samba, né? Aí eu fiz o Natanael pra dar uma resposta, né? E me conte uma coisa, e suas obras aí? A gente vai procurar, né, pesquisar sobre você e encontrar dicionário Cravo Albim da MPB. Aí tem lista aqui, Dona Selma do Samba, 51 canções. Mas é bem mais, né? Quantas canções você já... Quase 900. Quase 900. E para quem acha que Dona Selma do Samba é só do samba, ela não é só do samba não, viu, gente? Um dos afoxés mais conhecidos daqui de Recife, que é Edo Xum, inclusive imortalizado aí na voz de Karina Spinelli, também é de Dona Selma. Ela acabou de mostrar aqui pra gente Toadas, né? Que ela compôs, aí Ira Caldeira gravou. Conta um pouquinho mais, Dona Selma, do que você gosta de compor. Como é que é seu processo de composição? Eu faço muito forró também. Ah, é? Muito forró, oração. Eu faço tudo. Quem foi mais que ele gravou? Fora Karina? Karina, Joana Angélica, Patrícia Cruz, Terezinha do Acordeon, Andréa Luísa. Tem tanta gente. Muitas mulheres, né? Algum homem já lhe gravou? Já. Eu tenho muitos parceiros também em Natal, em João Pessoa. Existe um movimento similar de mesas de samba autoral nessas cidades? Existe. É Natal, inclusive, eu fui semana passada cantar lá. É, Natal teve, acho que foi há 2 semanas, não, tem um pouco mais de tempo. Marieta, que eu tava Maia, por lá e tava anunciando o seu nome. É, Marieta Maia e Ana Fernandes, maravilhosas. Vamos ouvir aqui uma das músicas que tem nesse seu disco com Pagode Nascimento, né? De Dentro Pra Fora. O Pagode é um amor, é um filho que Deus me deu. É um filho, né? Que você ganhou. Ele chama de madrinha, né? É, tem meu muito filho. Carinho. que a gente pode ouvir aqui? Vá Se Lascar, que é uma música, eu particularmente considero uma música empoderada, feminista. E você sabe que os homens que pedem? É mesmo? É, eu acho tão engraçado. Me conta assim, você falou que não tem muito um processo inspirador, mas o Vá Se Lascar, ela fala exatamente sobre o quê? Qual é a mensagem que ela passa para o público no final das contas? Ela passa que tem que ter respeito, né, pela mulher, né? E mulher não é objeto. Mulher tem que ser respeitada e muito. E as mulheres vão vencer, estão vencendo. Que maravilha. Vamos ouvir agora Vá Se Lascar, de Dona Selma do Samba, do disco De Dentro Pra Fora. Frei Caneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM 101.5, você está ouvindo Batucada. Hoje a gente está conversando aqui com Dona Selma do Samba, está contando aqui para a gente um pouco da experiência pessoal dela. Começou a compor aí aos 15 anos de idade, mas infelizmente só veio se reencontrar com o samba no Recife, quando já tinha aí mais de 50 anos, num universo bem masculino, né? Dona Selma, vamos falar um pouquinho da questão das mulheres no samba, né? O samba, ele surge dentro das rodas de terreiro, né, do Rio de Janeiro, final do século XIX, na Tia Seata, tanto que até hoje toda a escola de samba tem uma ala das baianas. Como é que você enxerga a participação das mulheres nesse nicho, que ainda é considerado um nicho muito masculino? Mas você sabe que está melhorando, né? Eu tenho certeza, tanto é que eu estou aqui, né? Aqui em Recife, quando eu comecei, havia poucas mulheres cantando. Hoje em dia, você... qualquer roda tem mulher que vai cantar. Com grandes vozes, né? Você pega Luísa Pérola, Manu Nascimento, Helena Cristina. Manu é uma filha também para mim, que eu amo demais. Lindíssima a voz dela. Tá com uma composição linda aí agora no novo disco de Beto Roosevelt. E ela é minha parceira também. Nós temos várias músicas juntas. Ah. Entendeu? E aqui tem muita gente boa. Andréia Luiz, eu gosto muito também. Forró, Irá, para mim é maravilhosa. Tem muita gente boa aqui, Rosaura Muniz também. E nas suas composições de samba, assim, eu particularmente enxergo algumas coisas que eu considero bem feministas e bem empoderadas. Você tanto essa vai se lascar, né? E se você não me quer, tem quem me queira. Tem quem me queira. Essa eu acho incrível também. Mas o recadinho, no final das contas, você acha que é proposital? Isso foi uma coisa que foi fruto da sua criação, que terminou sendo um pouco tolida e hoje... Está querendo passar o recado para quem está vindo. Até eu fiz uma música e dei parceria para o pessoal de João Pessoa. Eles terminaram. Tire sua mão do meu traseiro, meu bumbum não é pandeiro para você tocar. Tá pensando que esse é moço, eu não sou cuscuz para servir de seu almoço. Eu tenho a impressão de ter ouvido essa música no mercado da Encruzilhada, com uma moça... não me lembro o nome dela agora. Acho que Cris Galvão chamou ela para cantar e ela cantou uma coisa. Ah, foi. Não foi? Didi Assis gravou no Rio de Janeiro. Exatamente. Ela gravou Samba de Roda Meu e Respeito é Bom e Eu Gosto. Dona Selma aí ultrapassando as divisas pernambucanas. Inclusive foi homenageada no Samba da Vela, que é um samba muito importante, né, em São Paulo. Conta aí pra gente como foi essa homenagem bonita. Eu nunca esperei isso. Eu estou no Caderno Samba da Vela. Explica para o público o que é o Caderno, a importância do Caderno do Samba da Vela. O Samba da Vela foi criado por Chapinha há muitos anos. É um dos sambas mais importantes. Mais tradicionais. Tradicionais, né? Do país, né? Do país, E eles ficam ouvindo as músicas da gente, eu nem sabia disso. Inclusive, a música que está no Caderno da Vela, nunca cantei. A pesquisa dele foi muito boa. E ele pagou minhas passagens de ida e volta. Fiquei na casa dele. E a senhora não sabia que ia ser homenageada? Não, ele escreveu para mim. Disse que ia fazer uma homenagem. Ele fez uma homenagem para mim no Rio, no Renascença. Eu estava no Rio naquela época. E quando ele soube, ele fez uma homenagem para mim no Renascença. Mas ele queria fazer uma homenagem no Samba da Vela. Eu não esperava isso, porque eu acho assim, ele lá em São Paulo, eu nunca fui a São Paulo, nunca conversei com ele. Agora eu tenho mais contato com ele. E me escolher, eu pensei, meu Deus, eu não mereço isso. Mandou as passagens. Ele foi um anjo, um amor de pessoa. Foi, inclusive, a gente queria gravar com você o primeiro programa da Frecaneca, que eu disse, pô, chamaram uma mulher, né, para falar sobre samba. Eu acho que seria muito importante a gente ocupar esse espaço com mulheres falando sobre samba, já que a gente tem tão pouca voz, né? E ele me admira muito, muito mesmo. Eu fiquei tão feliz, porque eu nunca esperei isso. Aí coincidiu com essa sua viagem aí do Samba da Vela, né, que a gente não conseguiu se falar. Me fala um pouquinho das mulheres do samba que você poderia homenagear, tanto as locais como as de fora, compositoras ou não, cantoras, as musicistas também, Lady do Banjo, Cibele. Lady é um amor, Cibele, eu amo Cibele. Manu Nascimento, para mim é uma das vozes mais bonitas daqui. Escutem aí, viu, meninas? Dona Selma do Samba tá batendo palma para vocês. Conta mais aí pra Helena gente. Helena Cristina, Luísa Pérez. Outra. Karina, que eu amo demais. Gente, tem tanta gente. Vamos voltar então um pouquinho a falar de Clara Nunes, que você começou a falar aí. Eu quis cortar para a gente poder contextualizar com a música que abre esse seu CD aí, que se chama A Preta e a Clara. Conta um pouquinho para a gente do que se trata essa música, o que que você queria... Essa música eu quis homenagear a Clara Nunes. Certo. E a Preta, quem é? A Preta sou eu. E a Clara é a Clara Nunes. Tem alguma música de Clara Nunes? Vou perguntar de música de novo. Tem alguma música de Clara Nunes que você assim, mais gosta ou... Aquela, não sei que lá na canela, será que ela tá... Música de Chico Buarque, Morena de Angola. É, Moreninha de Angola. Morena é. De Angola que mexe o chacal, exatamente. Eu gosto muito dessa música. Maravilha. E aí, Dona Selma, me fala um pouco das suas próximas agendas. Tem algum show aí previsto? Onde é que a gente pode lhe ouvir fora no Samba de Meus Autoral de Pernambuco? Vai ser dia 10 de agosto, viu, gente? Aqui, Teatro Mamulengo, Praça do Arsenal, bairro do Recife. A partir de que horas? 19 horas. 19 horas, é gratuito. É gratuito. E no final a gente passa um chapéuzinho para poder pagar os músicos, exatamente. Porque a gente não tem... É, não... tem que ter a base, né? Tem que garantir a base. É, coitados do menino, a gente não tem proteção de nada. Então a gente faz na raça, por amor ao samba. Imagina. E tem alguma outra agenda prevista, fora samba de mesa autoral? Olha, eu vou muito no Cris Galvão. Mas no Samba do Mercado, aliás, Samba do Mercado. No Mercado, Samba no Mercado, gente, acontece todos os domingos, Mercado da Encruzilhada, na parte nova ali do Mercado da Encruzilhada. Começa meio-dia, roda de samba comandada por Cris Galvão, também totalmente gratuito. Essa parte nova do mercado é muito, muito aconchegante, muito agradável. Quer dizer, muito eu vi um bom samba, a base que acompanha a Cris também é muito boa e dura pelo menos ali até umas 16 horas, é garantido. Conte mais, fora Cris. Tem o Samba da Galinha, que é uma vez por mês também. Isso, é o Samba da Galinha. Esse programa de hoje, inclusive, é uma manejo, né? Você abre nosso querido diretor, triste, né? Que nos deixou. Estamos esperando aí, viu, gente do Samba da Galinha. Conta aí pra nós como é que vai ficar. Eu fiquei muito triste, porque toda vez que eu vou lá, Pagode, ele e os meninos do Samba da Galinha faziam cantar. Eu achava que eu não devia, porque tem tanta cantora boa aqui. Mas eles faziam questão que eu cantasse. Aí eu ia lá, cantava. Não, mas tem que fazer questão. Mas tem muito samba que bom, viu? Tem um que eles fazem, que eles ajudam muito as pessoas carentes. Eu esqueci o nome dele. Samba Solidário, será? É, Samba Solidário. Samba Solidário, esse eu não sei qual dia que acontece, é também muito não. Muito bom também. Tem muito samba aqui, gente. Aqui onde você pisa tem samba. Agora, eu não posso ir em todos. Eu falo, eu gosto de todos, mas eu, infelizmente, eu tenho uma vida muito... É a sua rotina, né? É, eu tenho um marido doente, tenho um filho doente. Então, eu prefiro cuidar deles do que estar na rua, né? Quando me chamam, eu vou. Mas fora isso, eu fico em casa. E dos seus projetos futuros? Está gravando um novo CD? Esse CD aqui que a gente está ouvindo hoje é o seu primeiro CD, né? Que é o De Dentro para Fora. Foi o Pagode Nascimento que deu essa ideia. Ele é um amor de pessoa, amo demais esse menino. E nós agora estamos fazendo outro CD. Ele está produzindo tudo. Entendeu? Porque ele falou assim, a gente tem que fazer outro. Vamos fazer. Esse De Dentro para Fora saiu em que ano? Foi de que ano? Acho que faz uns 2 anos. Faz 2 anos. E esse próximo já tem nome? Tem nome, sim, mas eu não sei o nome dele. Pagode está decidido. E já tem previsão para sair, não? Acho que ele já está saindo. Está saindo? Já está todo gravado? Já. Maravilha. Então, gente, fiquem aí ligados. Em breve, Dona Selma do Samba vai chegar aí para a gente com uma obra nova. A gente está ouvindo aqui o disco Dona Selma do Samba, De Dentro para Fora. Dona Selma, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Oh, meu amor. Se quiser deixar aí algum recado, manda um beijo para seus netos, para sua família. Eu quero dar um abraço em todos os sambistas daqui, que eu amo todos vocês. Minha família, que eu também amo muito. A você, pelo carinho. Eu que agradeço, é uma grande honra. A todo mundo, que eu sou amiga de todos. Precisando de mim, eu estou aqui. Maravilha, Dona Selma, muitíssimo obrigada. A gente vai ouvir agora A Preta e a Clara, uma composição de Dona Selma do Samba. Frei Caneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife. Música. Frecanaca FM 101.5, aqui quem fala é Yara Lima, você está ouvindo o programa Batucada. Agora vamos convidar você para ouvir o nosso homenageado do dia, Fundo de Quintal, né? Super querido Fundo de Quintal, um verdadeiro celeiro de artistas, grupo que surgiu no Bloco do Cacique de Ramos, de Rio de Janeiro, final da década de 70. Portanto, aí já são mais de 4 décadas de samba. Para quem não sabe, né, um dos maiores nomes do samba brasileiro, né, são crias do Fundo de Quintal. Para você ter ideia, alguns dos nomes como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Jorge Guineto, todo mundo passou ali pelo Fundo de Quintal, Cacique de Ramos. Vai ser difícil a gente pincelar aqui uma seleta para você ouvir em casa, porque esses moços são uma fábrica de sucessos. Mas vamos começar aqui por um samba de resistência, porque samba não é só crônica de costumes ou declaração de amor, né, gente? É sobretudo protesto, resistência, local de fala. Então, para começar o bloco, a gente vai dedicar para vocês Nosso Grito, uma composição de André Renato, Riquinho e Sereno. Frecanec FM, a rádio pública do Recife. Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não vá se entregar, eu sei tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixa esse barco afundar. É tua vida de cão, a gente guia, a gente chora, a gente abre o coração. Nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos, o negro ao branco se unir, gritando numa só razão. Esta vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, querendo encontrar solução. Amigo, não vá se entregar, eu sei tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixe esse barco afundar. Esta vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Que lutar, seguir a nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos, o negro ao branco se unir, gritando numa só razão. Eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de faz reluzir, podemos ouvir outra vez essa mulher é brincadeira, mano. É, sai de casa. Toda semana é assim, rapaz. A semana inteira ela só quer saber de sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. É, ela só quer saber de sambar. A semana inteira ela só quer saber de sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. Amizade com a rapaziada, já tem passe livre em qualquer parada. Não importa onde seja um pagode que ela vai lá, vai lá, vai lá. Conhece de cor todo o repertório, fica bolada se tem falatório. Na roda de samba, só samba ela quer estudar. A semana inteira ela só quer saber de sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. Ela só quer saber de sambar. Não tem tempo quente, não tem temporal. No morro, asfalto chega na moral. Não importa se é microfonado ou só no gogó. Gogó, gogó. Batida ela canta na palma da mão. Dorente ela canta com o coração. Ela vai ser menor, sustenido, maior ou menor. A semana inteira ela só quer saber de sambar. Não tem jeito não. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, é? Parou com tudo. Trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. Ela só quer saber de sambar. Já fez amizade com a rapaziada, já tem passe livre em qualquer parada. Não me importa onde seja o pagode que ela vai lá. Vai lá, vai lá. Conhece de cor todo o repertório e fica bolada se tem falatório. Na roda de samba, só samba ela quer escutar. A semana toda semana é a mesma coisa. Pega só quer sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. Ela só quer saber de zoar. Vamos lá, vocês agora, vai. A semana inteira ela só quer saber de sambar. Oh. Semana inteira ela só quer saber de zoar. O que ela fez? Parou com tudo, não quer trabalhar. De novo, hein? Ela só quer saber de sambar. Toda semana. A semana inteira ela só quer saber de sambar. Oh, de sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Ela só quer saber de sambar. Oh, de sambar, de sambar. A semana inteira ela só quer saber de zoar. Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar. Ela só quer saber de sambar. Frecanaca FM 101.5, você está ouvindo o programa Batucada e nesse primeiro bloco de homenagem a Fundo de Quintal, a gente acabou de ouvir Ela Só Quer Saber de Sambar, né? Faz parte do disco O Quintal do Samba, de 2007, e é uma composição de Carlos Caetano, Flavinho Silva e Moisés Santiago. Na sequência, a gente ouviu um classicão, né, do Fundo de Quintal, companhia obrigatória para qualquer churrasco de domingo aí, a batucada dos nossos tantãs. Nessa versão aqui é do disco Nosso Grito, de 2000, uma composição de Adilson Gavião, Sereno e Robson Guimarães. E lembrando que a gente abriu o bloco com o Nosso Grito, do disco Chega para Sambar, de 1999. E no segundo bloco de homenagem a Fundo de Quintal, a gente começa com uma romântica para amaciar os corações. A Oitava Cor, composição de Luiz Carlos da Vila, Sombra e Sombrinha, do disco O Show Tem Que Continuar, de 1986. Fica com a gente, batucada, muito samba, entre 10 e 12 da manhã. Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Mas é muito mais as cordilheiras. Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É pela mão, fruta no pé, no fundo de quintal. Não é a emoção das nuvens de algodão que vem e logo vão. É muito mais que os carnavais. Não acaba quarta-feira, os nossos ais se perderam na poeira. Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É a canção de amor e fé de um mundo sem igual. Aquela emoção inteira. Pois é, assim o nosso amor. Do arco-íris a oitava vapor. Um presente ao céu, suprassumo do mel, acalando, que faz dormir em paz. Pedra preciosa, enfim, que nos achou. O amor, o divino troféu para o menestrel. Quer cantar o amor, quer mais que os carnavais. Não acaba quarta-feira, os nossos ais se perderam na poeira. Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É a canção. Aquela emoção inteira. Pois é, assim o nosso amor. O arco-íris a oitava cor. Um presente ao céu, suprassumo do mel, acalando, que faz dormir em paz. Pedra preciosa, enfim, que nos achou. O amor, o divino troféu para o menestrel. Quer cantar o amor, quer mais? Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Você zombou de mim, me tratou com desdém e também fez meu pranto rolar. Me feriu por querer, por prazer, tentou me destruir. Me iludiu, magoou, tanto mal fez ao meu coração. Mas deixe estar, o castigo que vinha a galope chegou de avião. Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz. Reconhece enfim sua ingratidão. Mas deixe estar, o castigo que vinha galope chegou de avião. Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz. Reconhece enfim sua ingratidão. A vida é mesmo assim, quem ri também pode chorar. Jamais se decreta o fim, se um grande amor perdurar. Enquanto esperança existir, lembrança, saudade no olhar, tratou com

Frecaneca FM 101.5, aqui quem fala é Yara Lima. Você está ouvindo o programa Batucada. E a gente acabou de ouvir Facho de Esperança, Fundo de Quintal, disco O Nosso Grito, de 2000. Na sequência, a gente ouviu Amar é Bom, também do disco O Nosso Grito, né, que foi veiculado no ano de 2000. E a gente abriu o bloco com uma música romântica que se chama A Oitava Cor, do disco O Show Tem Que Continuar, 1986. Nesse último bloco, a gente vai atacar com os sambas mais variados, tá? A gente vai iniciar o bloco com esse compositor, que é Toninho Gerais. Ele é mais conhecido por ter assinado aquela canção imortalizada, né, por Martinho da Vila, que é Mulheres, né? Mas dessa vez aqui a gente vai ouvir dele Se a Fila Andar. Agora eu queria já deixar um recado aqui para seu Toninho e para todo mundo aí que perdeu seu grande amor, né? Esse samba é lindo, mas é bem machistinha. Mas deixa a moça sambar em paz com quem ela quiser, viu? Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. De pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, porque a gente não vê, o coração não sente. Chorar, não quero nem imaginar.

assim. Repertório. Bora, Dudu! Bora, Marquinhos! Preciso do seu amor, paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, da sua morte. Sou peixe na sua rede, quando o sol do seu horizonte. Quando você sambou na roda, quando você sambou na roda, a fim de te namorar, fiquei a fim de te namorar. O amor dessa história se bate já quer entrar. Entra, não quer sair. Meu abraço é uma gaiola e prende o meu coração. Tem moda de viola. Olha na palma da gandaia. Ê, a gandaia, sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjeira que me enfeitiçou. Apaixonado, eu preciso do seu. Apaixonado, eu preciso do seu. Só vocês, tá bom? Eu preciso do seu amor. Paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, tempo da sua fonte. Sou peixe na sua rede. Quando o sol do seu horizonte. Quando você sambou na roda, quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história, se bate já quer entrar. Ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro. O meu amor é passarinheiro. Ele só quer passarinhar. Ele só quer passarinhar. O seu beijo é um alçapão. E o abraço é uma gaiola. E prende o meu coração. E tem moda de viola. E firma na palma da mão da gandaia. Vem comigo! Vem comigo! Apaixonado, eu preciso do seu amor. Olha bem na gandaia, na gandaia. Eu dou do seu amor, me pegou na gandaia. Sua renda me rodou. Foi a gira, foi a gira que me fez isso. Apaixonado, eu preciso do seu amor. Bonito, meu compadre Marquinhos. Vamos, meu irmão, vamos, meu irmão. Firma na palma da mão, vem, vem. Firma na palma da mão, vem. Firma na palma. Para Canaca FM 101.5, aqui quem fala é Yara Lima, você está ouvindo o programa Batucada. A gente vai se despedir do programa de hoje com... a gente acabou de ouvir aí Água da Minha Sede, né? Uma versão ao vivo de Dudu Nobre, essa música que teoricamente ele fez para Adriana Bombom quando estava apaixonado por ela ainda. Na sequência a gente ouviu Além da Razão, de Sombrinha. Na sequência a gente entrou com Fala Baixinho, de Revelação, um pagodinho mais safadinho, né? Pra quem tá aí na paixão, que tem que ser todo mundo por debaixo do pano. E a gente começou esse bloco com Se a Fila Andar, de Toninho Gerais, um super compositor. E quero me despedir de vocês, né? Agradecendo a presença de Dona Selma do Samba hoje, agradecendo aí todo mundo que tá ouvindo, mandando beijo pro pessoal do Barracão, Daniel, Zé de Doura, Bete, Beto Roosevelt, todo mundo que está ouvindo esse programa, que hoje foi em homenagem a Renato Seabra. Grande beijo, gente. Até a próxima semana. Batucada de 10 às 12. Muito mais batucada nessa vida. Frecanac FM, a rádio pública do Recife.